Ага. Я такой чидру, полный дождь, бить на самук. Блять, я кита да палмиенти, на адолесенция узава гэп. И уж крия мал саби кометь гарфу, я грязь десь кита и дешала кенти. Вы сын грасады, госа де баш, все мой спорт, хобби, трабаня. Им кампу жингандо, игол Роналдо, канет, эси бит ком трузамento. Омингу, бебендо на грамин, домингу де сол. Вей траю, аменизу калу, десен десе гелол. И уж вапу чурандо, тодас карга, клима де верão. Toco tambu, се baile на 13, tem duas equipe, quatro paredão. Cada de raça que parou comigo, compro seu uísque, chuva de copão. Molha o pano e a calcinha, só pra lembrar que não manda na linha. Fala que minha covicia é tipo perigo e adrenalina. Molha o pano e a calcinha, só pra lembrar que não manda na linha. Fala que minha covicia é tipo perigo. Me causa disritmia, altera os meus compassos. Os BPMs barra esse traço, e sou tão escuro e fui tão claro quando me falo tudo o que queria. Bebê, me desculpa, eu ser tão chato, é que isso faz parte do meu trabalho. Já disse, essa merda é minha correria. Viagens aéreas, cartões sem limites, essa vida é bela, então aproveita e brinde. Nós fode com ela sem fazer convites. Morde a cara, mas o trem não para. Promotor, um homem, só Deus é juiz. Agora eu tô forte, foi muita batalha, nada é por acaso, foi ele quem quis, um unbelievable. Hoje eu vou lançar minha peita do Liverpool. Fumo da gringa, me trouxeram um híbrido. Presente, próspero, um futuro digno. Nós e a parte, agora eu tô tranquilo. Mas que um tempo atrás, se quiser eu te explico. Subir alguns dígitos na minha conta, isso é o motivo de eu viver sorrindo. Molha o pano e a calcinha, só pra lembrar que não anda na linha. Fala que minha covicia é tipo perigo e adrenalina. Molha o pano e a calcinha, só pra lembrar que não anda na linha. Fala que minha covicia é tipo perigo. No banco carona, ela me questiona, diga por que tu some. Diz que eu tô mais distante, foto na estante, resumindo o nosso drama. Tudo se acabar na cama, sempre que você me chama. Acho melhor nós não ir longe, é que foi somente onda. Nós nunca construímos ponte, RJ Cult é o bonde. Sabe que nós tem a fonte. Perigo e adrenalina na pista, é rotina, cê sabe onde. Falando sobre amores perdidos e os cacos de vidro capaz de um monge. Como um velho bandido, eu conheço os atalhos, não é de ontem. Deixa eu viver minha sina, sabe que eu boto o clima. No topo da minha lista, quer ser minha favorita. Neguei, eu levo na risca, tô sempre pela pista. Free calculista, perigo e putaria. Braddock, hã? Senhor Donas, mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres.